Bem, amigos do Trio Wide, vamos começando agora a nossa 47ª edição já, porque já passamos de um ano no nosso podcast. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre do final de semana que aconteceu na National Wide Series. Só a única categoria que teve nesse final de semana na pista, a Truck Series descansa e a Sprint Cup também descansou, depois de uma longa jornada aí, chegou a hora de descanso da Sprint Cup. E a Truck Series descansou no final de semana, porque ela corre amanhã, quarta-feira, para fazer aquele evento extraordinário lá em Eldora, onde que os truques vão para a terra. Então vamos lá, pessoal. O final de semana da National Wide Series lá em Chicago foi um final de semana, uma corrida muito boa, final de semana bem agitado. Teve uma corrida antes da corrida da National Wide Series, tivemos a corrida da Arca também, uma corrida muito gostosa de se ver, uma corrida movimentado, tivemos vários acidentes na corrida, tivemos muito toque, uma corrida muito legal do lado da Arca. Só fazer um parênteses aqui, pessoal: o Mason Mitchell acabou ganhando sua primeira vitória na Arca, parabéns para ele. Joseph Boss foi o segundo, o Matt Tiff foi o terceiro, o Will Kilman, o sobrinho do Frank Kilman, foi o quarto, e o Cody Colgan, esse aí tem pedigree, esse menino aí, ó, tem, além de ter pedigree, tem dinheiro. Um bom trabalho desse garoto aí. Então, parabéns lá na corrida da Arca que aconteceu antes da National Wide Series. Agora vamos entrar mais à noite, onde a corrida aconteceu no sábado à noite, 9h30 da noite. Aconteceu a corrida da National Wide Series, a IndyIllinois.com 300. Bom, a corrida foi vencida por um contender ao título, né? Eu tinha mencionado no podcast passado como fazia tempo que um contender ao título não venceu. Foi um contender, venceu, mas claro que o. Tivemos dois Cup Drive, que o Kyle Larson e o Casey Kane. Eles estiveram lá em Chicagoland. O Kyle Larson acabou dando um pouco de trabalho ali. Tanto ele como o Casey Kane, os dois chegou a liderar a corrida, e os dois terminaram bem colados um no outro ali. Bom, mas o Chase Elliott conseguiu a sua terceira vitória na National Series. Um ótimo resultado para o Chase Elliott. São três vitórias no primeiro ano de National Series, é muito bom para ele. Bom, então já como de costume, né, com o Pedro, nesse podcast ele não tá com a gente, ele tá viajando a trabalho, então tá só eu e o Elião hoje aqui no podcast. Então já vou chamar já o Hélio com os seus destaques. Hélio? Tudo bem, pessoal? Então, mais um fim de semana de National Series. Chase Elliott venceu a corrida, né? A terceira vitória dele na temporada, né? Terceira vitória na categoria. O jovem de 18 anos, que é a sensação do campeonato, né? Começou muito bem, mas acabou tendo alguns problemas com o entaladeira, né? Até no Kansas. Ficou abaixo da 20ª colocação, acabou perdendo a liderança do campeonato para pilotos como o Regan Smith e o próprio Elliott Sadler, né? O Chase Elliott se mostrou muito agressivo. E uma coisa que eu gosto do Chase, Léo, é como ele é efetivo, como ele consegue ir lá e fazer as coisas, né? Você não vê ele errando muito, né? Com um piloto de 18 anos, lembrando que além de ter o patrocínio da Napa, né? Ele é o piloto da Hendrick, né? O futuro da equipe, né? Está sendo preparado com todo o carinho, né, Léo? E o interessante dessa prova é que, tipo, a gente teve, além do Kyle Larson, além do Ryan Blaney, que são pilotos que cada um de desenvolvimento da Penske, desenvolvimento da Chip Ganassi, o próprio Eric Jones, né, Léo, que fez a sua estreia na categoria. O que você acha, cara? Bom, o Eric Jones é um piloto que eu venho há um tempo falando, desde quando eu vi ele andando na Arca. Ele tem uma tocada muito objetiva. Ele é como mais ou menos o Chase Elliott. Ele tem uma tocada objetiva, ele sabe o que ele está fazendo, anda muito bem. O menino tem consciência do que ele está fazendo ali na pista ali. E assim, é um menino que eu tenho certeza que esse menino aí, quando possa ser que não, porque ainda ele está mostrando o seu serviço. Ele não tem uma equipe para fazer o ano todo. Talvez pode ser que quando ele pegar um truque ou pegar um carro da Nationwide para fazer o ano todo, pode ser que ele acaba se embaralhando todo, acaba se perdendo um pouco. E tem um azar também. Talvez ele comece a ter muito azar e comece a ter muito problema. Mas o Eric Jones é um menino que fez a sua primeira largada na Nationwide Series e já chegou na responsa aí no carro 20 aí. Já largou super bem, largou entre os quatro primeiros, largou na segunda fila, no lado de fora da segunda fila já. E foi uma corrida sólida, uma corrida muito sólida dentro do top team. Pouquíssimos momentos ele saiu fora do top team. Ele fez uma corrida muito, muito, muito boa mesmo. E acabou terminando em décimo, em sétimo colocado. Então ele já tem já uma largada e um top team já, o Erik Jones, com esse carro 20 aí. Então tá de parabéns o Erik Jones. É um menino que eu falo mais uma vez, esse menino aí vale ficar de olho, vale estar tá de olho nele, porque esse menino anda e anda muito bem. E só para ressaltar aqui, esse sétimo colocado dele com o carro 20 não é o pior resultado do carro 20 nessa temporada. Temos aqui vários resultados abaixo do sétimo colocado. Ele andou na média ali do Matt Kenseth quando pega o carro. Então, nós temos que realmente dar as condolências a esse menino aí, porque o menino é muito, muito, muito bom mesmo. O grande ponto para mim, Leonardo, é que durante a segunda parte da prova, ele sempre andando na frente do Eric Sauber. Assim. Tudo bem que a gente possa considerar que o orçamento do time 20 possa ser melhor, né? Porque cada corrida é um patrocinador, né? Pode ter um orçamento para prova maior que o carro 11, né? Até os profissionais que trabalham ali possam ser melhores que o Sauber, mas a capacidade que ele mostrou, como você falou, esse carro teve bubble Wallace, não, acho que em 2 fins de semana, né? Foi, ele foi sétimo lugar, o Bobo Wallace, em Daytona, na corrida de 4 de julho. Ele fez uma Então, corrida nesse carro aí. Não, fez duas, fez duas. Foi Talladega e Daytona. e o próprio mexicano Dani Suarez, né? Que em Richmond teve bastante dificuldade, mas é um bom piloto. E como você falou, ele fez. Eu acho que nas próximas semanas são 3 provas que ele tem acertado, né? É em Phoenix, no fim do ano, né, até onde ele conseguiu a sua primeira vitória na Truck Series, né, e também em Bristol, né, daqui 1 mês, mais ou menos. É, na corrida de E agosto. então, daí, além do Eric Jones, né, retornando o Ryan Blaney, eu achei uma pena, né, que ele acabou perdendo rendimento, liderou parte da prova ali, teve um grande duelo com o Kyle Larson e com o próprio Chase Elliott. E também um piloto que não é jovem, né, mas que ele vem fazendo um grande trabalho no carro 54, é o Sam Horne Jr., né, que mesmo sendo um piloto, digamos que é um piloto regular da série, só que não está competindo em tempo integral. Ele que é vice-campeão da categoria, ele teve um problema no início do dia e acabou virando história, né. Outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar aqui, né, como eu estava falando, eficiência, que era a palavra que me fugiu sobre o Chase Elliott, é que foi a segunda vitória dele em pista de uma mil e meia, né? A segunda vitória dele na categoria. Não, foi a primeira, que foi no Texas, né? No Texas com a pista de uma mil e meia, agora uma vitória em Chicago com a pista de uma mil e meia. Significa o quê? Significa que ele pegou o jeito do tipo de pista que é dominante na NASCAR, né? Ele que era um piloto que, até pela idade, né? Na Truck Series, você não pode correr em pistas acima de 1,025, né? Menor de 18 anos, né? E ele foi ter esse primeiro contato com as pistas intermediárias na Nationwide Series. E como ele se adaptou muito bem a esse tipo de pista, que é com certeza o tipo de pista do Chase, né? Que é a grande maioria, 5 pistas do Chase de uma milha e meia. Significa o quê? Que ele se adaptou muito bem. Além da Junior Motorsports, tá bem madura, né? No equipamento que acaba passando para ele. Eu quero que você fale, Léo, sobre o jogo das estratégias, né? Após ali aquela grande briga do até o Ryan Blaney ter tido os problemas, ele ter caído para trás após uma relargada, o Kyle Larson e o Chase Elliott proporcionaram mais uma vez um gato e rato ali, muito bonito de se ver, né? O Chase com equipamento muito bem acertado e muito eficiente, e o Larson andando dando o máximo que aquele carro 42 pode dar. E naquele momento, que até o Larson já estava até no comercial, né, da TV brasileira, né, pelo menos no meu, no, eu estava assistindo, não na Fox, né, por algumas razões, né, não estava em casa, né, estava assistindo no link da ESPN, né, no link pirata, né, que o pessoal assiste aí de vez em quando. Estava até no comercial da TV, né, e acabou o Larson recuperando a primeira posição, só que aí o Chase Elliott, o seu chefe de equipes, antecipou a sua parada de pits. Aí o que aconteceu, Leonardo Mina? Teve um piloto aí que estava desaparecido no dia, mas surgiu e quase que trouxe problemas para o Chase. Aí Conta aí, chegou Leonardo. a vez de aparecer Trevor Bayne com uma estratégia muito boa. Trevor Bayne, ele que veio lutando, brigando com o carro, tava a noite inteira lutando e brigando com esse carro. Talvez ele tava o carro acertado mais pro frio, que é quando a noite começa a cair e começa a fazer diferença aquele finalzinho de tarde, um pouco calor e chega já à noite com o frio ali e o vento, o ar limpo, né, o clean air. Fazendo toda a diferença aí. Foi onde que apareceu o Trevor Bayne com as estratégias malucas e começou a encaixar as estratégias para ele, pro Trevor Bayne. Então começou no final da corrida, o fator track position, que nós, infelizmente, vem sendo comum isso, né? O fator track position acabou favorecendo o Trevor Bayne na hora de ele conseguir terminar em segundo colocado. E o Chase Elliott, ele foi encaixando as estratégias dele bem, digamos, caso pensado, justamente para conseguir se livrar um pouco do Kyle Larson, da pressão que o Kyle Larson começava a impor para cima do Chase Elliott. Mas depois da corrida, o Chase Elliott acabou tendo uma folga aí, acabou tendo um respiro aí, porque o Trevor Bayne chegou em segundo com uma diferença de 1,7 na margem da vitória. Então, acabou dando tudo certo pro Chase Elliott aí, foi uma corrida de estratégia. O Casey Kane também aproveitou um pouco dessa estratégia aí, para no final aparecer na corrida. Então, foi uma corrida muito boa e uma corrida com as estratégias muito bem pensada, né, Leão? Interessante também foi no final da corrida, alguns pilotos que estavam lá para trás perdidos, que é o Jeremy Clements, ele chegou a aparecer até no top 10, ele acabou caindo poucas posições, ele chegou até a aparecer no top 10, o Jeremy Clements. Eu pensei que Ele ele terminou ia. em 13º lugar, Léo. Ele andava andando sorto, ele próprio, DJ, ele. O Embora JJ. o Kremitz, fez um trabalho muito bonito, né? Fez. Ele não tava andando, ele tava andando fora do top 15, né? Durante o normal, né? O stint normal, né? Até porque a gente tinha poucos carros na volta do líder ali. Mas outro ponto interessante aqui, Léo, que eu quero trazer, é ver como que os carros da Richard Childress Racing. Eles venceram duas provas com o Paul Menard e com o Brendan Gaughan. Tudo bem que o Gaughan foi numa situação excepcional, naquela loucura de Road America, né? Mas o Brian Scott, de novo, numa atuação bem sólida, né? Foi pole, né? Andando muito forte. A primeira fila com o Ty Dillon, né? Que conseguiu seu primeiro top 5. E o interessante, né? Se a gente for ver a tabela agora, o Ty Dillon está 30 pontos atrás do Chase Elliott. Algo mostra a regularidade dele. Se você for pensar que o Chase tem 3 vitórias e o Ty agora que foi conseguir o seu primeiro top 5. E eu tô falando de 30 pontos, né, Léo? Um sexto, quarto, sexto, quinto, quarto lugar na próxima prova com um problema pro Chase Elliott, o Ty não poderia passar ele na tabela. Pra gente ver como que você chegar no fim das provas é importante na NASCAR. Realmente, Elião. Tanto é que o Ty Dillon aí, ele não vem conseguindo fazer boas corridas. Ele conseguiu terminar aí, fazer um top 10 aí, um top 5, o primeiro dele, mas ele vem conseguindo, o Ty Dillon vem conseguindo terminar entre os 10 primeiros, vem conseguindo ser bem consistente. Então, o Ty Dillon parece que ele tá engrenando. Parece que esse primeiro ano dele vai ser mais isso daí, vai ser mais top 10, talvez ali perto top 15 ali. Ele tá engrenando. Então, e o que você falou, né? Olhando para o campeonato, para ele ainda tá interessante, porque basta um tropeço dos três ali, que é o Elliott, o Smith e o Saller. Talvez vamos colocar aí um tropeço de cada um por corrida. Ele continuar terminando bem as corridas, ele vem eliminando ali. Já um tropeço do Seder, ele já tira o Seder, já encosta mais no Seder. Um outro tropeço do Regan Smith, já encosta mais no Sadler e no Regan Smith. Um tropeço do Chase Elliott, já encosta mais nos três. E para ele já começa a ficar mais claro o campeonato. Ele começa a ter mais chances para lutar pelo campeonato lá no final do ano. Realmente é bem observado, viu, o seu ponto de vista aí, porque o Ty Dillon, ele tem equipamento, acredito que ele tem talento para isso, Tem tudo, só falta contar um pouquinho com o azar dos outros e um pouquinho de sorte para ele, mas dizem que quando você começa a contar com azar e sorte, é você também perdido. Mas o Tardino, eu tenho certeza que tem capacidade para fazer boas coisas até o final do ano. Aí, quem sabe, acontecer um azar ou outro aí, acaba favorecendo ele mesmo, ele conseguir disputar o título lá em Homestead, na última corrida do campeonato, que é isso que Só todo mundo torce. Terminando sobre o Tyler, eu acho que o grande problema dele, até o do próprio Austin Dillon no Sprint Cup, a gente for ver, não, são até situações parecidas. O problema deles não é o desempenho deles em si, são os parâmetros que a gente tem, né? Como o Austin Dillon tem o Kyle Larson no Sprint Cup e o rival pelo o Rookie of the Year do Ty, é só o Chase Elliott, né? Com todo o apoio da equipe de Rick Hendrick, com a competência do que a gente vem vendo que a Júnior está tendo nessa temporada. Só uma curiosidade, depois só pode conferir aí, mas se eu não tiver enganado, em todas as provas noturnas que ocorreram à noite, a Júnior Motorsport ganhou. Depois o pessoal pode até olhar aí, mas vai ser mais ou menos isso. Isso que eu estava percebendo. É interessante a gente ver esse ponto, né? Mas é outro grande cara que eu tô vendo aqui, que mais um grande fim de semana, o Chris Buescher, né, piloto que veio da Arca aí, categoria que o nosso amigo Léo Guina adora, campeão da Arca, ele vem desbancando e muito o seu primo mais famoso, né, o campeão até, o James Buescher, né. Tudo bem que a equipe do James Buescher não tem nem metade da estrutura da Roush, né, mesmo essa Roush, digamos que meia boca que a gente vê aí, né, mas é interessante. E outro ponto, só para encerrar a minha parte sobre essa prova da Nationwide Series, é como que o Regan Smith estava perdido. Ele, o seu chefe de mecânicos, teve até um momento da prova que a TV estava focalizando no rádio entre os dois ali, ele reclamando. O que você quer dizer sobre isso, Léo? Então, o Regan Smith chegou a falar no certo momento da corrida que o carro dele estava inguiável. E o pessoal mexeu no carro, mexeu, mas todas as mexidas foram sem sucesso, que em momento algum, ele voltando do pit, ele falou que tinha um bom carro, toda a corrida, foi a corrida toda. Então assim, o Egon Smith ali, a turma do, os mecânicos do time 7, acabou não encontrando um acerto bom pro carro, encontrando uma calibragem boa dos pneus pro carro crescer no momento final da corrida. Tanto é que ele terminou no humilde 16º lugar, o Regan Smith. E que para ele, talvez ele terminasse bem, seria bem mais positivo na questão do campeonato, né? Mas infelizmente ele terminou em 16º aí, não foi um ótimo resultado para ele. E falando em mau resultado, eu quero ressaltar aqui as sequências que o Lando Calrissian vem tendo de azar aí. Parece que o Lando Calrissian vem tendo alguns problemas aí, vem tendo um pouco de azar aí. Não é dos piores, mas também eu já vi ele melhor, né? Ele terminou a corrida em 21º, a corrida em New Hampshire, a passada, foi 15º, e em Daytona ele terminou a corrida em 30º, e lá no Kentucky ele foi 15º. Ele que vinha na sequência de boas corridas com o fraco carro que ele tem aí, mas parece que o Lando Calrissian nas próximas corridas aí, parece não, vamos torcer, né, porque o Lando Calrissian voltar a andar muito bem igual ele costuma andar aí. Em New Hampshire, Léo, só terminando minha parte da minha short series dessa prova, em New Hampshire chegou a andar ali 8º, 9º, 10º ali, eu não prestei muita atenção nele, né, mas eu acredito que ele deva ter se perdido nesse ciclo de paradas aí, mas é isso aí, pessoal. Bom, ele pode chamar então o campeonato? Sim, Léo. Bom, vamos lá o campeonato, então. O campeonato de pilotos. Sobre aqui. Driver Standings. Interessante, né, Léo? É o Dash Forecast, né? Que é o prêmio criado pela NASCAR, né? É. Bônus de $100 mil, né? Até o como Daytona, né? gente teve aquele resultado diferente. Alguns pilotos que o próprio Jeremy Cramer, o próprio Ryan Sieg, com essas equipes é importante porque eles ganham tempo de TV, né? Ryan Sieg, até que ele foi em New Hampshire, infelizmente eu não pude participar nas últimas 2 semanas, mas nesse ponto, em New Hampshire, ele foi entrevistado lá, acho que até o Dale Jr. deu entrevista elogiando ele, porque ele foi fundamental para a vitória do Casey Kane, né, naquela prova. É interessante, né? O Sieg, que é um cara que está anos e anos batalhando aí E com a sua o equipe. Pode falar, Léo. Opa, pode pedir que eu falar. O Brad Scott ganhou o Dash Forecast desse final de semana em Chicago. Isso mesmo. É mais uma recompensa para o. Quem não sabe, né? O grande incentivador da carreira dele é o pai dele, que tem uma empresa que é de resort, né? Aqueles hotéis. O pessoal vai passar o fim de semana lá, né? O pessoal vai passar um tempo lá. Realmente é um lugar muito bonito, né? Eu acho que ele é de Idaho, né? O estado ali. Fica perto de Nova York, né, É, lá Léo? Bem na parte de pertinho. Nova York lá. Bom, Então. vamos aos pontos dos pilotos no campeonato. Vamos lá. Quem lidera o campeonato é o Chase Elliott, né, com 646 pontos. O Egan Smith vem logo atrás com menos 7 pontos. O Sadler vem menos 8 pontos. O Ty Dillon vem agora menos 30 pontos. Então o Chase Elliott, com essa vitória, ele assume a liderança do campeonato. Egan Smith e Sadler caem um pouquinho. Infelizmente, os dois. Ambos fizeram uma péssima corrida, e o Chase Elliott, com a vitória, claro, acaba assumindo a liderança, aí o top the board, como os americanos costumam falar. O bom pro Ty Dillon também, os dois têm problema, e ele já, como estava mais perto do Chase Elliott aí, o Ty Dillon agora começa a ter uma luz ao fundo do túnel dele no assunto título no final do ano. O Brian Scott, que parece que está fazendo boas corridas, está ajuizado aí. O meu amigo Pedro Mugarte, que adora o Brian Scott, eu tenho certeza que ele tem um quadro bem grandão na parede do quarto dele, e tem todos os diecast do Brian Scott lá naquela coleção de diecast que ele tem de carrinho no quarto dele. Isso eu tenho certeza. Quando ele tira a foto, ele esconde, mas depois que ele tirou a foto, tenho certeza que ele coloca tudo de novo em lugar especial, os carrinhos do Brian Scott. Ele vem a 47 pontos do Chase Elliott. Trevor Bayne vem 50 pontos do Chase Elliott. O Brendan Gallagher vem menos 120. O Chris Buescher crescendo, vem menos 123. O James Buescher, os primos ali, né, vem menos 50, 154 pontos atrás do Chase Elliott. E o Ryan Reed, uma grande surpresa aí, o Ryan Reed aí, que no começo do ano só batia os carros dele lá, vem menos 161 pontos, e o Lando Castle vem menos 181 pontos, e o Dylan Kwiatkowski vem menos 220, 201 pontos. O Dylan, que mais uma vez fez uma ótima corrida, terminou em 17º, está ótimo por que ele vem fazendo. Eu não estou sendo irônico, viu, pessoal? Pelo que ele vem fazendo, está ótimo. Eu vou dar meu palpite sobre ele só no final do ano. Aguardem. Então tá aí o ótimo resultado do Dylan Kwiatkowski. Vamos, Você difícil para falando aí, falar. Léo, da Dakota conseguiu seu primeiro top 20 do ano na 18ª corrida da temporada. E em New Hampshire ele melhorou um pouco. Em New Hampshire ele vinha também para conseguir um resultado nessa faixa. E ele que até a última prova não tinha conseguido nenhum top 25 no ano, né? O piloto da Richard Page É, Motorsports, né? o O melhor curioso, dos. né, que o E o curioso, né, Léo, que o Corey LaJoie, que era piloto de desenvolvimento da Richard Petty, né, pelo menos até que eu saiba, né, ele fez apenas uma prova, foi em Kentucky, né, com aquele carro 98 da Biaggi lá, andou bem na frente dele, até umas 2 voltas. O Dakota, eu não sei o que acontece, Léo, porque ele já tem uma experiência já de Truck Series, né, nem vou falar de tempo de arca, né, mas na Nationwide ele fez várias largadas, correu até no carro da Turner, nesse 30 que o Nelsinho correu aí em 2011, 2012, 2011, 2012, perdão. Ele já tinha grande rodagem, está tomando uma surra desse equipamento. Eu não sei se é orçamento menor, ser engenheiro que saiu, mas o chefe de mecânicos é o mesmo. Porque não era para ele estar. Porque sabe por quê, Léo? Que eu me espanto nos treinos livres de sexta-feira, de quinta, que a gente, às vezes, quando dá, assiste, você vê ele andando ali abaixo da 25ª colocação, ali, quase top 30, isso que na Nation Adesus, por mais que a categoria tenha os times médio pequenos tenham melhorado nos últimos tempos, é bem abaixo, né? O que, que você acha, Léo? Tem algum. Deve estar algum problema com ele, deve estar sofrendo com o carro. Oh, então, o da Coda Armstrong talvez é o carro que não vem muito bem, a RPM não está muito afim de investir ali na Nationwide Series, está com o carro porque tem um patrocínio forte que acaba empurrando o carro, injetando dinheiro no carro ali, fazendo colocar o carro na pista. Mas infelizmente o da Coda Armstrong vem tendo péssimos resultados. O melhor resultado dele é um 17º em ritmo, e depois ele tem... Não, perdão, o melhor resultado dele é um 16º em Dover. Depois é esse em ritmo, que é o segundo melhor resultado dele. Depois ele tem 18º lugar, depois ele tem alguns 19º aí. E depois é só ladeira abaixo, de 20º para lá. Infelizmente, tá ficando muito aquém pelo carro que ele tem. O Michael Annett fazia um resultado, um trabalho muito melhor do que tinha. Tinha resultados muito melhores que o da Coda Armstrong. Eu tenho certeza que continuar nesse nível aí, o da Coda Armstrong... Eu creio que tem pilotos, muitos pilotos melhores, que pode estar testando, pode estar tentando andar no lugar desse da Goda Armstrong, nesse carro 43 aí. Tá, realmente está muito abaixo do esperado aí. Léo, mas só terminando, eu ressalto isso, porque ano passado, quando estava o Nelsinho, né, a gente chegava e criticava, né? Eu também acho que a gente tem que fazer isso com os pilotos que estão hoje, né? Que tem um equipamento que poderiam fazer um trabalho melhor, mas que por algum motivo não vai muito bem. Mas então, Léo, vamos seguir aí pro próximo bloco. Vamos matar de vez. Vamos fazer um bloco só então? Vamos. Então vamos lá. Ó, aqui não tem essa frescura não, viu, gente? Que o podcast aqui é caseiro, não tem nada de edição, e a gente já combina tudo aqui na hora aqui. Então vamos lá então. Bom, já falamos sobre a National Series, eu só queria falar puxar um assunto aqui da National Series que ficou um pouquinho para trás. Como a Chevrolet vem tendo a evolução dela, vem conseguindo evoluir tanto assim, né? A Chevrolet venceu a corrida e no top 6, só o Trevor Bennett de Ford ali no meio ali, o resto foi tudo Chevrolet aí. Isso mostra que a Chevrolet realmente está fazendo um ano excelente, está fazendo um ótimo ano. Parece que a Chevy se encontrou com a National Wide Series, que era uma categoria para a National Wide Series, perdão, que era a Chevy era uma categoria, a Chevy não, né? A National Wide Series para a Chevy era uma categoria meio que obsoleta, que eles não ligavam muito, se portavam tanto assim não, mas parece que esse ano eles entenderam um pouco a logística do negócio, dinheiro, e estão aí, e já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias já nesse ano aí, tá? O Chevrolet tá de parabéns aí. Quer fazer algum comentário? Só assim, eu acho que isso aí tem dois nomes para mim. Um, a chegada do Chase Elliott na equipe do Dale Jr., né, que acabou direcionando o investimento, como você tem antes do Chase, né, então, pelo desenvolvimento da Hendrick, né, a Napa, né, o dinheiro da Napa, né, daí isso aí tudo desencadeou, né. Você também pode citar o bônus do Larson, tá ali na Turner, né, só que como a equipe praticamente é de um carro, né, a gente não vê, é uma operação mais meio que separada ali, né, mas se a gente for ver nos três carros da equipe do Junior, do Dale Earnhardt Jr., já venceram na temporada, né. O carro 5, né, ganhou com o Kevin Harvick, com o Casey Kane, né, o 9, que já tem 3 vitórias, e o Egan Smith, que ganhou uma prova, né. A Chevy, né, ela parecia bastante com a equipe do Richard Childress, né, quando o Kevin Harvick pegava o carro 33, né. Mas, parece que... E o engraçado é que no campeonato de proprietários, né, os dois carros que estão brigando pelo título mais incisivamente são os carros 54 e 22, né? Só que também são equipes que têm uma operação só, praticamente, que vence corridas, né? O Sadler ganhou apenas uma na Joe Gibbs, né? E o Vince não ganhou nenhuma corrida até agora, né? Já o Kyle Busch lá, o Kyle Busch Sorrento Jr. tem 4 vitórias. A Ford lá com o carro 22, que é praticamente só um carro, né, da Penske, né? O 22. Acabou, mas digamos que consistente, time consistente com mais de 2 carros, só a Junior Motorsports. Para mim é o grande fator. A gente tem o Chase Elliott de dinheiro da Napa. E também eu acho que o Kevin Harvick fazendo algumas provas ali, Léo. No início, agora nem tanto, mas naqueles primeiros, nos primeiros fins de semana, eu acho que trouxe um know-how ali, né? Questão do ajuste fino, né? Do acerto. Ajudou muito o time do Dale Earnhardt Jr. Agora eu acho que eles já pegaram o jeito ali, né? Já entrosaram e é só esperar pelo fim do ano, né? Então vamos lá então. Ó, só para deixar aqui registrado para vocês guardarem a informação aí, até o momento foram 11 vitórias da Chevrolet em 2014. Ano passado a Chevrolet teve 4 vitórias apenas. Então, ou seja, basta mais uma vitória para a Chevrolet esse ano em 2014 que ela vai ter o triplo de vitória do ano passado. Só isso daí já resolve todo o assunto, Elião. Isso mesmo, Bom, mano. vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui o podcast, aqui, vamos fazer apenas um bloco. Então, agora nós, de costumes, iríamos fazer um break. Voltava com um bloco de perguntas e apostas para o final de semana. Mas, como agora a gente vai emendar tudo, já vamos pular já para a pergunta. Hoje, para essa edição aqui, para a 47ª, temos apenas uma pergunta que ela vem lá no site do Bigão do Brasil, que é do Guilherme. O Guilherme fala que vai começar com a flautinha no Elhão, e se é que ele apareceu, né? 12 na cabeça e não adianta secar, que o azar dele está sendo consumido na Indy. Eu penso eu que o Guilherme está se referindo, Elhão, ao Montoya. Então, eu até vou ver, vou se está tudo certo, né? Infelizmente, eu não pude estar aqui nos últimos 2 fins de semana, né? Alguns problemas particulares aí, né? Eu pretendo, até o fim do ano, né, não perder mais nenhum, ou só perder podcast, né? Gravação, quando não der mesmo para Quando tiver a gravar, né? prova. Porque para quem não, porque para quem não sabe, são os três aqui, eu, o Léo e o Pedro, né? Daí, Pedro e o Léo, eles têm horários diferentes do meu, né? Até entre eles. O Pedro está viajando direto, né? E às vezes a gente tenta gravar na segunda, acaba não dando, né? Aí na terça, às vezes a gente grava até na quarta-feira, né, Léo? É, quando Aí empolga quando dá, a muito, já na gente. quarta. Isso mesmo. Às vezes não dá para juntar os três, né? Como no início do primeiro semestre, algumas edições o Pedro ficou longe, né? Agora ele tá regular, né? Só hoje que ele está por alguns problemas de trabalho, né? Ele não está presente, né? Perdido. Sobre o Juan Montoya, eu vou até só de Bigorna Brasil, né? Teve um problema essa semana, né? Esse fim de semana ele estava fora do ar, só que parece que agora retornou, né? Eu vou, se der tudo certo, vou tentar escrever um post sobre o Montoya em Indianápolis, porque eu acho é um ponto bem interessante, né, Léo? Que é um piloto que mostrou velocidade na pista, na NASCAR ele foi muito inconsistente, foi muito raro, foi tão rápido quanto inconsistente. E ele perdeu várias chances de vencer. Não só, vamos falar só de Indianapolis, tem uma corrida lá que ele tinha o carro dominante, ia ganhar tranquilo, mas excedeu o limite de velocidade. Outra oportunidade que eu me lembro foi em 2010, né, no ano que o Jay McMurray tinha estreado na Chip Ganassi, né, o Montoya também com o melhor carro do dia, acabou, ele e o seu time acabaram se perdendo dentro de erros, e ele acabou virando história. Eu acho que o Montoya faltou uma coisa que eu acabei de citar, que o Chase Elliott tem. Eficiência, sabe? Você pegar o carro, ter a cabeça no lugar, ir lá e vencer. Porque na NASCAR não adianta ser só o piloto mais rápido com o melhor equipamento. Você tem que ter cabeça fria e ser cirúrgico, né? Se você piscar um pouquinho, ainda mais com essas regras novas, né? A gente não tinha anos atrás, né? Como relargado em fila dupla, né? A green, white, checkered, né? Finish, né? Você tem que ser preciso, perfeito, né? Às vezes parece que caras como Jimmie Johnson ou até o Keselowski, como estava ganhando esses dias agora, né? Parece fácil, né? Mas não é. O cara tem que ter muita frieza e é uma coisa que faltou muito para o Montoya na NASCAR. Talvez se ele tivesse conquistado aquela vitória lá em 2009, né, Leonardo? A história dele hoje na NASCAR poderia ter sido bem diferente, né? Mas Enfim, eu acredito que ele vai ter equipamento para vencer, provavelmente ele vai ter. Embora seja uma terceira operação da Penske, né? O time, em todas as provas, mostrou que o Joe Logano e o Brad Keselowski, pelo menos um desses carros, estava ali no top 5 brigando para vencer a prova. Eu acredito que ele não vai ter tanta força, um equipamento tão bom como os dos dois, mas se ele tiver frieza e calma, ele tem tudo para fazer um top team. Só que o grande problema é o seguinte, é que ele correu, foi em Michigan, né, Léo? Chegou até a Michigan. tomar uma volta, se recuperou, acertou a estratégia muito bem, até liderou umas voltas em paradas, em ciclo de paradas. Eu, pessoalmente, eu acredito que ele vai ter que ser muito cerebral para conseguir um bom resultado. Equipamento que ele vai ter um equipamento para chegar pelo menos entre os 15 primeiros. O problema, para mim, é ele ter cabeça fria. Tudo bem que agora na Índia, né, ele está em outra realidade, ele vai sem pressão, né? Mas vamos esperar, né? E eu, pessoalmente, eu não sei você, Léo, mas eu achava que seria legal ele também competir no sábado, né? Competia no sábado ali, ganhava a corrida ou fazia uma boa apresentação para ganhar confiança, né? Mas ele vai só no domingo, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Só terminando sobre o Montoya, eu acho que talvez seja a última chance dele com equipamento top de ir lá e vencer uma prova em Indianápolis. Tomara que ele aproveite. Então, o Montoya ele só precisa aprender a não correr nos pits acima da velocidade, né? Não, ele ganha a corrida. Só isso só que ele precisa aprender a fazer. Aí ele consegue ganhar em Indianápolis. Que o ano que ele tava tudo que era para ele ganhar, que tava tudo para ele, correu muito nos pits e acabou perdendo a corrida. Mas falando sério agora, sem brincadeira, o Montoya ele assim, ele não tem boas médias, ele teve 2007, teve o segundo lugar lá que terminou, e o ano passado foi o nono lugar. Mas ele nunca fez grandes corridas em Indianápolis. Quando ele fez uma grande corrida em Indianápolis, que foi em 2009, se não me engano foi 2009, foi 2009, né, o Elião? Que ele foi punido, Foi. né? Isso É mesmo. isso, foi 2009. 2010 também ele estava muito Aí bem que na bateu. prova, mas que o James McMurray foi lá e venceu a prova. Que para mim, tudo bem que muita gente pode achar que não foi, né? Mas eu acho que aquela chegada do McMurray, porque em 2008, 2009, mesmo sendo consistente, 2009 o Montoya foi pro Chase, né, Léo? Ele tava Foi pro crescendo. Só Chase, que eu acho que aquele. aí perdeu a chance de ser campeão porque ele fez umas barbeiradas lá em Fontana, Michigan, no Michigan, em Fontana mesmo. Sim, e só terminando, Léo, eu acho que a chegada do McMurray, ele que veio meio. Ele veio ali da equipe de Jack Roush, né? Porque a NASCAR resolveu cortar, não poder mais ter mais de quatro carros no grid, né? A Roush tinha cinco, né? Acabou rodando o patrocínio da Irving Tolles, né? E o McMurray acabou acertando com a Ganassi. Aquela Daytona 500 ali, em sequência. Aquela vitória em Indianápolis ali, imagina, Léo, você chega com o maior estrela do time, compete 3 anos, quase vence, e aí vem um cara, não sei da onde lá, o cara regular da categoria, vai lá e ganha essa prova. Eu acho que isso aí pode ter contribuído um pouco com esse desânimo do Montoya. Também, querendo ou não, a equipe de Chip Ganassi entrou numa vibe meio niilista, né? Meio não sabe para onde vai, né? Sem significado, né? Aí acabou terminando na Indy, né? E todo respeito, mas ele está indo muito bem na Indy. Eu, pessoalmente, eu espero que ele vá muito bem. Não é o meu piloto preferido, mas é um cara talentoso que merece a chance que tem, né? Mas ele vai ter que aproveitar, porque tem muito piloto bom que se tivesse essa chance, eu garanto que iria aproveitar. Bom, pra mim, Montoya vai ter um carro top 15 em Indianápolis nesse final de semana. E vamos lá então, vamos seguir aqui. Poucos acontecimentos no final de semana, então vou perguntar sobre o Eldora. O sucesso de 2013 e com certeza 2014 não seria interessante a categoria pensar em mais um evento como este em pistas de terras? Existe alguma possibilidade? Bom, eu já vou responder aqui, Eric, já te cortar já uma vez aí. Bom, é o seguinte, foi um evento muito bem acertado. A NASCAR realmente acertou a mão colocando esse evento aí no calendário da Truck Series, que a Truck Series, querendo ou não, é o pequeno laboratório da NASCAR, tudo se pode ser colocado lá, no, lá na Truck Series e na National Wide Series para servir de exemplo e quem sabe arrastar isso para a Sprint Cup. Poderia sim, poderia colocar outras corridas, poderia. Existe possibilidades? Por enquanto não, não existe possibilidades. Mas assim, vamos pensar assim, quando você começa a colocar muitas coisas que é um sucesso, que faz bem, então você acaba quebrando aquela ânsia sua, aquela sua vontade, aquela ansiedade sua de ver aquele evento acontecer. Então, já pensou, você, que nem a Daytona 500. A Daytona 500 é uma vez por ano. Já pensou se tivesse 4, 5 Daytona 500 por ano? Então, assim, você espera sempre chegar à Daytona 500. Tem a corrida em Daytona no meio do ano, do feriado de julho? Tem. Mas não tem o glamour que é a Daytona 500. É a mesma corrida, mas não tem o glamour. Então, assim, que você começa a perder um pouco a identidade do que é correr na terra. Seria legal levar isso para outras categorias, como a National Wide Series, por exemplo, que seria o próximo passo? Sim, seria. Eu também penso que a National Wide Series deveria mesclar um pouco dos regionais, um pouco da raiz da NASCAR, mesclado com o que é a NASCAR hoje em dia. Coisa que, infelizmente, a National Wide Series não é, devido a muitas coisas, que é um assunto que eu e o Pedro, eu queria conversar com o Pedro e o Hélio junto, nós três. Quem sabe a gente pode deixar até para o próximo podcast, que é alguma coisa que vem tendo bastante movimentação aí fora das pistas aí. Foi criada até a RAT, uma associação das maiores equipes e a NASCAR. Mas isso aí eu vou deixar um pouco mais para frente. Leonardo, sua resposta. Eu tenho uma informação sobre esse ponto aí de corridas na terra na Truck Series. No mês retrasado, em maio, o Brian Prince, em uma entrevista, ele citou que ele até citou a possibilidade num futuro próximo, né, corridas até da própria Sprint Cup, né, no meio de semana, e que estariam viabilizando uma segunda prova em pista de terra em Knoxville. Eu não sei se fosse seu. Knoxville. Eu não sei. Então, mas veio da boca do Brian Prince, uma entrevista, eu acho que o Bridge Reporter, eu não lembro agora o nome do site, né, mas já foi citada essa possibilidade. Mas como você falou, né, Léo, laboratório, eu acho que é uma boa via, porque a própria Arca, né, compete há bastante tempo, né, é uma ou duas pistas de terra. A Arca tem três pistas de Arca, então os calendários mais seletivos do automobilismo norte-americano. Eu acho que, tipo, por que não? Porque as pistas de terra, se você for pesquisar mesmo, você for ver nos Estados Unidos, qualquer buraco que você vai tem uma pista de terra lá. Mas, como você falou, né, Léo, é um assunto bem maior, mas eu, pessoalmente, sou a favor de ter mais provas em pistas curtas, só que isso depende muito do modelo de negócio da categoria, que é um assunto que a gente vai discutir um outro dia com mais tempo. Mas existe essa possibilidade dita pelo Brian Francis, né, pelo menos no Truck Series. E também tem esse ponto, né, das provas no meio da semana, né, que até na época da NFL, né, ali pelo final do ano, né, até é um bom teste, né, mas como você falou, bom que a gente tenha Truck Series, que essas coisas possam ser testadas, né. Só mais uma coisa, né, Léo, é diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos tem corrida todo dia. Tem categorias como a própria World of Outlaws, que é os sprint cars com aquelas azonas, com motor V8 lá, motor de NASCAR praticamente, né? Os caras correm todo dia praticamente, segunda, terça, quarta, quinta. É mais ou menos como o futebol aqui. Tendo as luzes lá iluminando, os caras estão correndo, estão nem aí. Ó, só para falar aqui, tem corrida para provar aqui. Hoje, como amanhã tem corrida em Eldora, hoje lá em Eldora tá tendo as corridas dos regionais, tá? Inclusive, até tô vendo aqui o resultado aqui. O Steve Kazebolt aqui, acabou vencendo uma das corridas que acontece nos regionais dos Sprint Car. Então, só pro pessoal ver aí que existe uma grande vida, existe um grande acontecimento aí fora da NASCAR, né, nos regionais e nos grandes regionais aí. Então, assim, pessoal, acontece corrida todo dia de regional. No final de semana sempre está recheado de corrida regional. Eu sigo boas, para não falar a maioria dos circuitos regionais no Twitter. E sim, é atualização direta. Às vezes até durante a corrida eu me confundo por tanta atualização toda hora, bandeira amarela, acidente, bandeira vermelha. Só terminando, tipo, a NASCAR é uma empresa, né? Um corpo de sanção, né? Existem outras empresas que têm, associações que têm essas coisas. A própria ARCA, ela tem algumas séries, a ARCA Midwest Tour e a CRA Super Series, se não me engano, a Midwest Tour até é o que era a ASA, a ASA, né? Que acabou falindo, né? Aí a ARCA acabou adicionando essa série, né? Essa liga para eles. Que até na sexta-feira, no Lucas Oil Raceway, né? É aquela pista curta que fica em Indianápolis, né? Na quinta e sexta-feira a gente vai ter provas ali da própria ARCA na sexta, né? E essa CRA Super Series, que é uma divisão inferior que o próprio Chase Elliott, de vários jovens pilotos começaram competindo ali. Tem até uma prova, Léo, em Milwaukee, que eles competem duas vezes por ano. O Eric Jones venceu esse ano até, mas. Só para a gente ver como que até essas séries em tese menores são grandes, têm grandes laços. Pode falar, Hélio. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. O Pedro está conversando comigo aqui. Vamos ver se ele vai entrar no meio da gravação aqui. Não, o Pedro chegou de viagem, está cansado mesmo. Então vamos. Pedro, só semana que vem vibrando com o Montoya em Indianápolis, né? Vai estar apaixonado aqui com. Ele tá lá em casa, ele tá cansado pra caralho, Pedrão. Bom, então vamos seguir aqui. O Guilherme tem mais uma. Ele fala mais um assunto aqui, né? Em Chicago achei que o Blaney iria dominar a corrida. E depois da metade foi uma decadência. Este carro 22, este ano está para o Brad Keselowski. Ninguém anda bem nele. Isso talvez seja um problema de equipe de um carro só. E sem foco nenhum na categoria ou apenas uma preparação errada do final de semana. Creio que é uma preparação errada do final de semana. Claro que a Penske sofre um pouco ainda, né? Só com esse carro 22 na pista aí. É, nós vamos falar assim no às claras. O carro 22 é um garimpeiro de dinheiro. Essa é a grande verdade. O carro tá lá para ser para garimpar dinheiro aí para ver o que mais consegue garimpar dinheiro. Hélio? Olha, Léo, só conseguiu vitória com o Keselowski, que eu acho que é muito questão de acerto, né? Porque tem que ver que tem esse trabalho nesse carro 22, tá desde quando o Keselowski foi para a Penske, em 2010, né? E o Logan, quando o Logano também é muito complicado falar, porque esse ano a Nation Series dá muito, mas ele tá bem mais equilibrada do que em outros anos. O Keselowski conseguiu aquelas vitórias, eu digo que no braço, né? No acerto fino dele, né? Porque, querendo ou não, ele é muito mais piloto que o Logano. Ele tem mais experiência que o Logan para acertar um carro assim. E o Brenner, né? Acho que ele tem um azar, né? É, foi Desajuste, azar mas mesmo. E o é Chase azar. Elliott estava com um carro melhor preparado, acabou vencendo a corrida. Venceu o cara que tinha o melhor carro no final da corrida. Bom, ele fala mais um ponto aqui. O San Jorge era o cara fraco com pena dele. Ele falou, San Jorge, cara fraco, fico com pena dele. Gosto do cara desde a época da Indy, que ele era um deus. Ele dá muito azar mesmo. No meu ponto de vista, ele merecia uma oportunidade em alguma equipe. Existe alguma chance dele pintar na Roush ano que vem full time na National Eye ou na Sprint Cup? Manda um abraço para nós e fala pro Helion largar a mão de cana, né? Que ele ama você e ama todos nós. Eu não sei, né, Léo? Tem só aquele comentário dele na Wood Brothers, né? Pode ser que ele tenha algum laço com a Ford, né? Mas eu não vejo ele em um time top da Nationwide Sprint Cup. Ah, bem verdade, eu acho que o Sam Horne ele tá muito no lucro, né? Porque se não fosse o Roger Penske, ele teria o destino de um Scott Speed da vida, né? Mas ele conseguiu dar a volta por cima. Hoje é um piloto respeitável, né, na Nationwide Series e tem uma carreira honesta, né? Pode arrumar um carro e ir pro CA sem ficar lá. Bom, na Nationwide, até um time menor na Sprint Cup, né? bom na bem na verdade, eu não entendi muito bem porque ele foi mandado embora ano passado, né? Porque ele fez um bom campeonato, ele lutou pelo campeonato. Tá certo que o campeonato, alguns momentos, teve na mão dele, acabou deixando escapar, mas na hora decisiva mesmo, ele realmente ele deu uma refugada, mas também não foi um dos piores piloto. O Sunhorse no ano passado na Nationwide. Mas assim, eu creio que ele deva voltar a fazer um full season, né? Um breve aí, mais para frente um pouco aí. Mas assim, eu creio que o Pedrão tá mandando um abraço aqui para todo mundo aqui, pedir desculpa que tá foda, que ele tá bem cansado mesmo. Então, um abraço, viu, Pedrão? E infelizmente nós precisamos trabalhar e felizmente nós precisamos trabalhar, né? Felizmente não, Graças a felizmente Deus. não, Paléo. Graças a Deus nós precisamos trabalhar e trabalhamos e infelizmente não podemos estar presente em todos os podcasts aqui, porque envolve trabalho, cansaço, tempo, Família, né? família, mas tudo bem. Internet. Acontece. Então, só continuando aqui, eu creio que o Sam Hornet, ele deva arrumar alguma coisa aí, full time aí na Nationwide Series, e creio que a Sprint Cup ainda tá algo bem longínquo para ele, para a Sprint Cup. Um time top, né? Eu acho que em time uma Richard Pate, né? Arrumando um patrocinador, eu acho que ele consegue uma É, vaga, né? não, ele pegar um Mas time meia boca aí, ele até consegue, né? Mas assim, pegar um time bom mesmo, um time para forte para andar, para realmente mostrar o que ele consegue fazer, vai ser demorar mais um pouquinho. Bom, então vamos lá então, pessoal. Seguindo aqui a programação aqui do nosso podcast aqui. Agora vamos falar sobre a corrida de Eldora. A corrida de Eldora acontece amanhã à noite, quarta-feira. A Fox Sports aqui no Brasil vai passar o evento ao vivo a partir das 10 horas da noite. Acontece, sim, vai ter vários practice durante todo o dia. Tem as baterias que são pré-classificatórias para a corrida principal. Então vai ser um evento muito bacana aí para se assistir amanhã. Realmente vale a pena assistir esse evento aí da Truck Series. E eu recomendo a todos assistir, porque é muito, muito, muito, muito bom mesmo esse evento aí. E só aqui, o Elião, para falar aqui dos entrelist aqui, ó, vamos aproveitar aqui e falar dos entrelist. Tem 34 trucks no momento, até no momento agora inscrito, né? O Quinn Schneider vai estar no 00, o Tyler Wong vai estar no 02, o Mitchell Farrano vai estar no 03. O John Stoller, o Zé do Frango, o famoso Zé do Frango, vai estar no 05. O Jeremy Landers vai estar no 07. O Corbin Forrester vai estar no 08. O Austin Dillon, que foi vencedor do ano passado, vai estar no Truck 2. O Ty Dillon vai estar no Truck 3. O Norman Bain vai estar no 6. O John Hunter Nemechek vai estar no 8. Truck novo esse do Norman Bennett. Oi? Equipamento novo É, o esse. equipamento novo. Ele vai estar com o truque 2014. Ele geralmente corre sempre com um truque mais antigo um pouco, vai estar com um truque novo. O Chase Piston vai estar no 9, Jennifer Jacobi vai estar no 10. Aí de diferente aqui, o Michael Annett vai estar no truque 14. O Peter Starewiedke, o Greg Galgen, aquele piloto da West que prometeu fazer algumas corridas aí, ele vai estar no truque 20, aparecendo no truque 20 aí. O Ryan Blaney vai estar no truque 29. O Kyle Larson vai estar no truque 32. O Kyle Larson vai brincar um pouquinho lá na terra, vai estar no truque 32. O Eric Jones vai aparecer no truque 51. E quem mais aqui de diferente aqui? O George Cosworth vai estar no 80. O Cody Erickson vai estar no 82. E é só, pessoal. De diferente aqui é só. Um desses dois últimos que você citou, agora eu não me lembro qual deles, eu acho que é o Ericsson lá, Ericsson, né? Não sei se vocês sabem, mas a BIC Auto Trucks, que é o patrocinador da Michael Ott Racing, Eles fizeram um show lá, um programa lá, para escolher um piloto de desenvolvimento. Até que escolheram aquele menino que ganhou uma corrida na West lá, né? Você sabe, né, Léo? Patrick Stratton, né? Sim. E esse o Eriksen aí, perdão, nome do cara, ele participou da segunda edição desse programa. Eu não sei se ele, eu não tenho informação se ele foi aprovado, se ele está sob as rédeas da Michael Ott, mas ele tinha participado, ele estava na fase final. Então, mas ele estará na corrida na manhã em Eldora. Meu amigo Hélio Lima, quem vai ser o vencedor desse grande evento em Eldora? Da Truck Então, Series. vai ser bem interessante, né, Léo? Porque o grande favorito é o Carl Larson, né? Mas eu acho que vai ser um grande duelo entre ele e o Austin Dillon, né? Eu não vejo nenhum outro piloto assim com tanta condição de vencer esses dois caras. Eu não lembro agora qual foi o desempenho dele, mas um cara que vem crescendo muito nas últimas semanas, que pode ser uma grande surpresa, é o nosso amigo Germán Quiroga. Ano passado ele terminou em Mas, 20º. então, vou de Germán Quiroga, embora. E o Dimmu de Peters, ano passado, Léo, ele liderou parte da prova, no início ali. Liderou Ele foi uma uma. das grandes surpresas porque ele não tinha experiência alguma na Se eu não me Terra. engano, Até ele eu acho ganhou que uma das depois. baterias. Sim, tipo, ele se adaptou muito bem. Mas vamos lá, vou de Germán Quiroga. Eu vou postar no meu amigo. Que vai ganhar isso aí. Vai ser vou postar no Carl Larson, não, que vai ser muito fácil pra ele ganhar. Vai ser o Dell'Orso Júnior. Vou postar nele aí que ele vai. Olho o Léo no Joe Coulter. Joe Coulter tem muita experiência nesse tipo de pista e ele foi quarto no passado. E ele está se encontrando ali com essa equipe que ele está agora, né? Ele Mas tá melhor do que ano passado, que ele tava um truque mais forte. esse truque é praticamente o mesmo equipamento que ele utilizou em 2011, quando ele estava andando na XCR. Foi o mesmo equipamento. A equipe comprou, né? E tá andando. Então tá. Bom, pessoal, vamos fazer agora as apostas para o final de semana em Indianápolis já. A corrida da National Wide Series, que acontece no sábado à tarde. Deixa eu abrir uma entrelist aqui neste No Series. Tem 41 carros já. E meu computador está pegando vírus. Vocês devem ter escutado aí, né? Lógico. Mas não tem vírus nada não. Sei porque essa mulher é chata, tá enchendo o saco. Nem página não abri. Bom, na corrida lá da National Series, no sábado à tarde, vai ter 41 carros inscritos. Um vai para casa, não vai poder participar da corrida. Vai assistir a corrida do Motorhome. A corrida que vai acontecer no sábado à tarde, 5h30 da tarde, pessoal. Vai ser uma corrida realmente uma corrida muito boa. Não percam essa corrida. Bom, de diferente aqui, o Kevin Harvick vai estar no carro 5. O Blake Koch vai estar no carro 10. O Tamer Benihil vai estar no carro 17. No 25, o John Stoll aparece aqui no carro 25. O Paul Merder aparece no carro 33. No 46, o Matt de Benetto. No 54, volta o Kyle Busch. E mais aqui, o Tommy John Martins vai estar no carro 76. O Chad Bolt continua no 84. E o David Regan volta no carro 98. Aí, esses que vão ser os pilotos. Ah, e o Joe Logano vai estar no carro 22. E o Kenseth vai estar no carro 20. Meu amigo Hélio Lima, quem vai ser o vencedor dessa corrida? Caio Busch vai ganhar pela segunda vez no ano. Pode soltar esse palpite também para a Sprint Cup. A Sprint Cup tem muitas novidades, né, Léo? Ó, isso aí, Leão. Tem que mostrar para quem que você torce mesmo. Tô gostando de ver. Bom, eu vou votar aqui. Eu vou apostar no Kevin Harvick. Kevin Harvick vai ganhar essa bagaça aí. E vai a tropa inteira ali da Junior Motorsports. Vai chegar tudo junto ali, tudo no top 5 aí. Pra bagunçar mesmo. Pra mostrar quem manda lá mesmo no Indianapolis e a Chevy. E eu vou apostar neles. Alguma objeção, Hélio Lima? Sobre a Chevrolet dominar tudo. Eu acho que o Hélio dormiu. Hélio? Tô aqui, Léo, perdão. Bom, vamos então agora passar para o entry list da Sprint Cup. Temos 46 carros inscritos aí, 3 carros vão embora para casa. Os destaques aqui, vamos ver aqui, o Montoya no carro 12, ele vai aparecendo, voltando esse carro 12 aí, com o patrocínio da Truck Rental, o Montoya. O Trevor Bain vai estar no carro 21. O Matt Crafton vai estar no carro 29. Vai aparecendo esse carro 29 aí. O Bob Labonte. Oi? Rab Racing. É, né? Da Rab Racing. No carro 29. O Bob Labonte vai estar no 37. Da Tommy Baldwin. O Joe Younger, Brian Scott. O Brad Moffitt vai estar no carro 66. Vamos ficar de olho no trabalho desse cara aí, que esse cara aí anda bem. Vamos dar uma olhada com carinho para esse cara aí, o Brad Moffitt, que esse cara é muito bom aí. Esse cara merece um carro bom, merece estar entre a turma que anda bem aí, esse Brad Moffitt. Vamos olhar o que ele vai fazer com esse carro aí. Bom, de diferente é só, Elião, quem vai ganhar a corrida da Sprint Cup no domingo à tarde? Kyle Busch. É isso aí. Bom, eu vou postar no Danny Heller para ganhar essa corrida. Um ponto interessante, Léo, infelizmente eu não pude estar nos últimos programas, mas é ver como nas últimas semanas em Kentucky, né, até na última prova, tirando Daytona, claro que Daytona é aquela loucura, né? Como que a Toyota melhorou, né? Eles não venceram, né? Mas você vê esses carros no top 10, o Kyle Busch por 2 fins de semana seguidos ali mostrando evolução, eu acho bem interessante. É, bom, interessante mesmo que a Toyota parece que deu uma embalada novamente aí. Parece que pelo menos até o começo do Chase aí vai ser interessante de ver a Toyota aí. Parece que eles estão com vontade de colocar os pilotos dele lá em cima no topo da tabela lá. E vai ser bem interessante. A Toyota tem apenas 2 vitórias esse ano, que uma do Kyle Busch e a outra do Danny Heller em Talladega. E eu vou postar. Sim, eu vou postar no Danny Heller, que ele vai, além de ele ser o primeiro piloto da Toyota a ter 2 vitórias esse ano, ele vai quebrar a hegemonia da Chevrolet lá em Indianápolis. Só terminando, Léo, um ponto aqui pra gente discutir outro dia, uma coisa que eu gostaria que acontecesse, até porque essa prova de Viagra Pro Am, essa prova de Indianápolis, andou perdendo bastante público nos últimos anos, né? Parece que esse ano vai dar uma melhorada, mas eu acho que seria bem interessante se essa prova fosse realocada ali como primeira prova no Chase, né? Eu vi um artigo, acho que foi do Pete Pistone ano passado, que ele sugeria isso, algumas mudanças no calendário, né? Mas é um desejo meu, eu acharia bem interessante, até daria uma promoção legal para a prova. Mas essa semana é isso aí, gente. Minha parte já foi. Léo? Então, Léo, esse assunto aí nós vamos debater ele com o do Pedro tiver. Então, provavelmente semana que vem, nós três vamos debater esse assunto junto aí para trazer, além de nós três juntos conversar, debater isso aí com o pessoal, isso daí, pro pessoal, né? E vamos deixar abertas perguntas aí, quem sabe ver algumas perguntas relacionadas a isso. E vamos ter uma terceira opinião aí sobre esse assunto que vem sendo polêmico aí, que é a mudança de calendário, a NASCAR que está em crise, mas não por falta de dinheiro, está em crise porque ela quer crescer, mas não consegue, não sabe para onde crescer, para onde ela vai. Então tá assim, vai ter um assunto bem interessante aí, mas vamos esperar tá todo mundo aí, pessoal, para a gente poder reunir todo mundo, eu, Pedro e o Hélio, para a gente debater isso daí, para vocês saberem a nossa opinião. Hélio, mais alguma coisa, Hélio? É só isso mesmo, pessoal. Boa prova amanhã em Eldora, né? Se vocês já tiveram ouvido o podcast, né? E fim de semana, sábado e domingo, em Indianápolis, né? E sexta-feira, né? Depois você confirma, Léo, no card. Até poderia colocar a prova da Arca, né? Eu acho que vai ser transmitida na sexta-feira, né? Sexta-noite, né? No Lucas Oil Racer Park, né? Já tá enchendo o saco negócio de vírus no computador, viu? Meu computador não tem vírus. Não, sem problemas. Aí, bom, Léo, tem as informações aí, mas... Elião, a corrida acontece, sim, vai ser na sexta-feira à noite, Tá, eu só preciso confirmar o horário dela aqui. Mas creio que deva ser 8 horas, no comecinho da noite ali, entre 7 e 8 horas, essa corrida aí. Acontece lá naquele ovalzinho pequenininho, o Wallace Raceway Park, né? Que é um oval, fica 12 km da pista principal de Indianápolis ali. Então, provavelmente com transmissão, com Não, streaming, né? transmissão da Fox Sports One. Sim, O mesmo. campeonato da Arca, até o final do ano, somente duas corridas que não vai ter transmissão, que é a que acontece em Duncoin e em Salem. As outras todas têm transmissão da televisão. Ah, tem. Até da própria É. CBS Sports, né? Que entrou, né? Isso, tem a CBS que entrou. Vai ter mais uma também, a Berlim e Springfield. Então Ah, tá. vamos ter. Perfeito. Springfield, né? Que é terra, né? Springfield é terra. Springfield é terra. Bom, Mas pessoal, é isso, pessoal. então vamos chegando ao fim do nossa 47ª edição. Espero que você tenha gostado dessa edição aí. Já pedimos desculpa já por alguma falha nossa técnica aí, alguma coisa aí. E aqui o podcast é feito assim, pessoal, é feito de forma bem caseira mesmo, sem muita frescura. E o Pedro não pôde participar, mas ele tá mandando um abraço para vocês aqui, mandou aqui para mim aqui. Mandou um abraço pra todo mundo aí. E é isso aí, pessoal. Bom, para seguir eu, o Hélio e o Pedrão aí no Twitter é muito fácil. Arroba Léoguina, arroba Hélio, underline Lima 42, era 18, agora ele mudou para 42. E arroba Pedro Mugarte. Também tem o Big One Brasil, arroba Big One Brasil. Esse é o canal nosso no Twitter. Bom, tem a página Big One Brasil, que é o www.bigonebrasil.com. E tem também a página que eu controlo lá no Facebook, que é a NASCAR Home Tracks. Já há 7 anos que eu já tô com essa página no ar aí. E a Dead Racing Brasil, que é uma página onde coloco fotos, notícias, várias coisas lá sobre a NASCAR lá. Elião, mais alguma coisa? Só isso, Léo. Boa semana para todos aí, para Então tá, todos. pessoal. Bom, uma boa semana para todos. Não perca a corrida amanhã da Truck Series. Em Eldora, realmente vai ser um evento sensacional. Quem não assistiu ano passado, não perca esse ano, que vocês vão com certeza vão gostar. A corrida começa por volta de 10 horas, mas a corrida principal, mas antes disso, temos as baterias classificatórias, tem practice, tem muita coisa para acontecer antes, durante o dia todo. Realmente é um grande evento, pessoal, e vocês vão, sim, tenho certeza que vocês vão gostar. Não perca, não deixe de acompanhar esse evento aí em Eldora da Truck Series. Pessoal, uma boa corrida para vocês amanhã, bom restinho de semana para vocês, bom final de semana e até semana que vem, pessoal. Um abraço.